5514, tá na minha escuta? Na escuta, prossiga. Tá pra entrar com a Aracaju? Positivo. Autorizada Aracaju, 190 via Golf 677, subida Puca, Jama após direto Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, o código é o 5416 e o controle no 208. Cliente, autorizado 190 via Golf 677 para Aracaju, decola a Puca, pós-jump, curva esquerda, 5-4 no meia, transponder, 128, controle 355 no 4, pátio 13, reportaremos quando pronto para o puxo acionamento. Correto, chama para puxo acionamento. Gente, senhorita, apenas voltando, o nível solicitado seria o 150, tem como coordenar novamente, por gentileza? Afirmo, já te passo a posição, aguarde só mais alguns instantes. Obrigado. Ó, sola azul 4040, pontão 1, não puxe, pega acionamento. Aguarde 4040. Sala Salvador, ponte azul 4201, gate 3, espera acionamento. É o número 2, aguarde. Aguardando. Ataque 32909 a bordo, Natal, 4 horas e 10. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1093. Copiado Índia Alfa, ponto de espera 1895, padrão, obrigado, 3897. 1897, ingresso Juliette para o portão 04. Juliette, para o 04, bom. Uma previsão para o 4040 iniciando. 30 segundos. Torre Salvador, bom dia. 3290, ponte perdão no zero, pronto para decolagem, decolagem parada. 3290, autorizado ali em decolar pista no zero, vento 090 graus, 09 nós. Gente, livre alinhar e decolador no zero, 3290. Na escuta? Na escuta, trip. Modificado o nível agora, o nível autorizado 150. 150, muito obrigado, senhor. Gol no 715, pronto para Cover Brasília? Pronto para Cover. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso low no 7. A subida será Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. O código transponder é o 5417 e o controle em 1208. 3890, decola, cruza 1600, Sapucaracaju. Correto, chamo para posicionamento. Até a saída, agora escuta no som. O azul 4040, 116, bordo, 3 horas de autonomia, alterna Ribeirão. 4040, táxi à direita, Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0, no 3. Vire 13, Indy Alpha, 1895, azul 4040, obrigado. Azul 4201, posição 3, Maria. Ciente, já é autorizado agora. Está aguardando apenas a passagem do colega. Está autorizado, chama para iniciar táxi. Autorizado, 4021, chama aí. Então, 3890, autorizado, direto Aracaju. Aracaju, 3890, obrigado. No 0, vento 080 graus, no 0 mais. Ali decola a pista no 0040, para cá. Passageiro 2223, ciente da informação, hotel. Passageiro 2223, chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 013. Ciente, chegada Bonf, na descida, no ideal descida, desceremos para 4 mil pés, 2223. Passageiro 2223, está efetuando algum desvio? Proa de Bonf, desce para 4 mil pés, passageiro 2223. Na proa de Bonf, no ideal vai descer para 4 mil, obrigado. Azul 0040, decolado aos 32, controle 2028. 308, bom dia. Bom dia, controle Salvador, Azul 4040, saída da EL, cruza 1200 pés. Azul 4040, contato radar, sua para nível 340, Leda Bridge. Ciente da EL, Leda Bridge, sobe ao 340. Ali mantém no zero, 42. Salvador, bom dia, TAM 3597, está sem desopéu, com autorização de tráfego Brasília. Próximo, 09. Quer dizer, falar de Brasil, 4201, faz isso. Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem Cabeceiro no 0, o código transponder é o 54 no 4 e o controle 1208. Autorizado nível 380 Brasília, via Upper Zulu 17. Decolagem não no 0 para a primeira curva direita, Arbor Elefa, o transponder 54 no 4 e o controle 120 decimal 8, TAM 3597. 3597, cotejamento correto, chama para puxar acionamento. Chama para a Bruce e acionamento, TAM 3597. Solo 1607, tem que ir para o motor. 1642, chama para a cópia Recife. Negativo, com 1607, Guarulhos. 1607, sim, piloto cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulo 6, BHZ 13, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem. O código 5412 e o controle 1208. Sim, autorizado 360 Guarulhos, gol 1607, via El Presulo 16, Belo Horizonte, Trive. Saída da El, Leda, Bride, após com curva direita após a decolagem. 5412, transponder 208, 607. Correto, chama para puxar acionamento. Camarada, no gate 5, gol no 607. Viagem. 08, bom serviço, 01. 1642, clear to receive, flight level 390 via upper risk 58. Pouca departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Call code 5410 and Salvador departure control 120.8. Receive flight level 390, yeah, upper risk 58. Pouca departure position, Aru. Left turn is car guidance. Call 5401, Salvador departure 120.8. Correction, only the score code is 5410, 5410. 5410, score code, go 1642. Correct, inform for pushback and start up. Support. Azul 4040, chame Recife, 1251. 251, bom dia. Bom dia. Para puxa acionamento. Autorizado, chame para início táxi. Ciente, reportaremos. Salvador, são 35117, portão 06, da ponta para posicionamento. Autorizado, chama para a gente táxi. Chama para o táxi, são 35117. Controle Salvador, 35362. 35362, chegada Bonf, 4000 pés, ajuste na 093. Mando descendo até 4000 pés, ajustado 1013, 35362. Passaria dos 223, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Afirmativo, desce para 2000 pés, está autorizado ILS, reportará estabilizado 2223 Passaredo. Trip 5514 para o táxi, POB é 31, autonomia de 4 horas e 20, alterna Salvador. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste 1013. Pátio, Índia e Alfa, quando pronto, 1895 com 1013. Muito obrigado, um bom trabalho a todos. Nada, uma boa viagem. Paulo, bom dia, boa noite, 04, autorização Galeão, 360. Boa noite, 04, autorizado plano para o Galeão, nível de voo 360, via Persulo 10. A subida será da El, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem, cabeceiro 10. O código transponder é o 5401 e o controle 1208. Autorizado 360, foram rota do plano, 310, decolando da El, Leda, Bride, da 10. 5401, o transponder, 2008, o controle, 1804. 1804, controlamento correto, chama para puxar estacionamento. Traga o gol no 1897, bom dia. 1897, bom dia. Pronto, cópia? Firmou. Autorizado com fins, 360, via Persulo 16, subida da AEL, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem, cabeceiro 10, o código é o 5422 e o controle 1208. Autorizado 360, via Persulo 16, da AEL, Leda, voz direto Bride, curva direita primeira, controle 1210, decimal 8, e transponder em 5422. 5422, 22. Afirmativo, 22, 5422. Correto, chama para posicionamento. Camará, muito obrigado. Solo, Absa Cargo 6570, bom dia. Autorização Recife 350. Absa, ainda não tem o plano no sistema. Se que tiver, pagarei a cópia para Recife. É para 0900. Sente. senhor me escuta? Me escuta. Poderia confirmar a matrícula 6570? Afirmo. Seguinte, vou verificar aqui no sistema. A princípio já era para ter chegado o plano do senhor. Aguarde mais alguns instantes. Obrigado. Controle passareiro 2223, estabilizou. Passareiro 2223, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa torre, 2223. Aqui no meu sistema, eu tô com o plano previsto do senhor para as 09h25, não sei se foi feita alguma CHG. Então, a princípio, o senhor deverá aguardar mais alguns instantes pro seu plano, tá ok? A prefeito CHG confirmado para 0900, por isso que eu até chamei antes. Tá ok, então vou aguardar mais alguns instantes para ver se chega o plano do senhor. Assim que chegar, eu já pago a cópia. Obrigado. Salvador, Chané 62, 1-1, muito bom dia. Posição 1-1, pushback, funcionamento. Autorizado, chamo para início táxi 62, 1-1. Chamaremos. Bom dia, Trip 5514, transfere na sua escuta. Trip 5514, contato radar, sua paranigma 50, saída Puca, Jamo, Aracaju. Ciente, autorizaria direto Jamo ou Puca? Jamo autorizado. Muito grato. Ribeirão Preto. Táxi via Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 013. Pátio, Indy Alfa. Baixada e travada. Ativo, tá na final, baixada e travada agora. Autorizado pouso pistão zero, vento mar centena, 1-0 mais. Sente, livre pouso para 2223. Salvador, bom dia, 135, 1-7, pode esperar dar um 0 pronto. Visual, 135, 7. Confirme, visual, contrato nacional? Afirma, tá, visual, 23, no solo 50, Ribeiro Pista pela direita, solo, 121, decimal 9. Bom, solo agora, 1219, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Pela Alfa, chamará antes da Juliette, 2223. Solo, chamé 6219 para o táxi com 127 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Guarulhos. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 10 no 3. Pátio Índia Alfa, torre 12795, 2013. É, 1895 é isso mesmo, né? Afirmo, 1895. Obrigado. Passaredo, ingresso Juliette para o pátio 3. Ingresso Juliette para o pátio 3, 2223. GLS, aposto estabilizado. Para 2000, reportando estabilizado, trip 5362. Círculo 7, decolado 5-2, controle 20.8, boa viagem. 20.8, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, tá 3-5-1-7, decolou com 6.500, Francisco. Tá 3-5-1-7, contato radar, sou para nível 380, sair da Argo. Na Argo pro 380, 3-5-1-7. Autorizado, seu planista de táxi. Está interceptando o localizador. Trip 5362, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, bom dia. Então o reboque é do pátio 3 até a posição 08 do pátio principal, é isso? Positivo. Sim, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. X-ray, direct mark. Bom dia, trip 5362. Trip 5362, Canegal no 0 no 3, reporte baixar e travado. Ajustado no 0 no 3, reportarei baixar travado, 5362. Ô, seu 3597, pode guardar presente direto, Alefa? Tá 3597, está autorizado Alefa, pelo controle, Salvador. Sente, Guilherme. 2, Salvador, muito bom dia, chamei a 62 do Nuno, próxima ponte espera, tá pronto. 2 do Nuno, mantém ponte espera da 1-0. Também 570, pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado Recife, 350, via Paris 58, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5444 é o código, 1208 é o controle. Também 570, autorizado para Recife, na subida Pucaracaju, via Paris 58, curva à esquerda após a decolagem, passa 5444, 1208. Correto, já para posicionamento. Estamos pronto, pushback e acionamento. Gente, agora só mais alguns instantes. Ok. 9804 para ataque, 1-8-192 a bordo. Táxi a parte de alfa, fundo de espera, chamei 2895, ajustado no 013. Táxi de alfa, 204 para ponto. 2295. Confirme? Baixo, que é Alfa, ponto espera 295, chamar Alfa, ponto espera. Afirma. Alfa, X-Ray Juliette, ao solo voltando? Não escuta, X-Ray Juliette. Mantenha a aeronave, senhor, nessa posição, mantenha a aeronave nessa posição, que eu vou liberar o pushback do ABSA. Após o ABSA, eu vou liberar o seu ingresso no pátio. Pode manter nessa posição, tá ok? Sente Alfa, X-Ray Juliette. Alfa X Juliette, teria condições do ABSA fazer o pushback à sua frente? Positivo. ABSA 6570, autorizado puxa acionamento, pátio 3, chama para início de táxi. Autorizado puxa acionamento, chama para o táxi, né? Já quero o cartão. Tiro 362 no solo 950, zero pit pela direita, solo 200 decimal 9. Ok, livrando na eco, chamando 121 decimal 9, um bom dia, tiro 362. Paulo Salvador, trip 5362, bom dia. Trip 5362, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 5362. Lima, Aquilo, bom dia, confirme Fátio que se encontra e pista que decola. Muito bom dia, Santo Direito, 153, para a gente dar hotel, autorização para o Rio Galeão. 53, agora de Copa Galeão. Aquilo, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via Perzulu 10. Da El Leda Brilha, subida a primeira curva à direita. 5432 é o código, 1208 é o controle. 353, correto, chamo para o posicionamento. Já chamo. 3, correto? Sobre a posicionamento. Irá chamar. É uma deposição antes da Juliette. 362, mantendo. 62 do nono. Controle, bom dia, chamei a 62 do nono, passo também 400, Nadael. Contato, sul, mantenha 360, o Xané 62 do nono, Nadael Leda, pós-bridge. Só para 360, Nadael Leda, bridge, 62 do nono. Dois, da trip, mantenha a posição antes da Juliette, tá ok? Você vai aguardar pra ingressar no pátio 3. Estamos aguardando aqui a passagem dos aeronaves. APSA, táxi autorizado pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 no 3. Pátio Índia Alfa, o azul Alfa que foi Juliette na escuta. Mantenha a presente posição, informo que dará passagem na TR da Trip que irá ingressar para estacionar no pátio 3. Positivo, Trip 5362, após a passagem 767, ingressa via Juliette para o pátio 3. Após a passagem do 767, ingressa no pátio 3, Trip 5362. Trip 5362 está reiniciando o táxi para ingressar no pátio 3. Firmo, 5362. Só informando, temos o Embraer da Azul. Está aguardando o reboque no pátio 3. Fique atento ao tráfego. Sim, estou observando aqui. Aqui é a nossa reboque? Confirme? Já tem a nossa remota? Negativo. A gente vai observar o sinalizador. Muito baixa a tensão. Isso, o ato também é 670, pronto no voto de terra. Ali mantém, 6570. Ali mantém, 6570. Por 804, decolado ao 04, chame o controle em 1208. 208, boa noite, 04, controle, bom dia. 04, graças. 2 Salvador. 04, decola da EL. Bom dia, contato, turma até nível 360, cedo da EL, Leda, após bridge. 20 até o 360, Leda, bridge, gol no 804. Alfa X-Ray Juliette, reporte para ingresso no pátio 1. Positivo, chama X-Ray Juliette. Confirmando? Pátio 5? Em 30 segundos o Lima para aquilo. Tango Limpo para Aquilo, pronto, cópia. Limpa para Aquilo, Salvador para Santos Dumont, 280 é o nível. A rota é por Whisky 50. Decola 17, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda. Após Leda, vou direto posição Eudes. 5441 no transponder, o controle 120, décima 8. Confirma atrás o nível copiado? Correto, 4-5 já tem informação de autonomia PUB? Quatro e 30, o PUB ali? Sente, limpa para aquilo, chama 2895 para acionamento e táxi. Todo Sente, mantém a posição, Alfa que seja Juliette. Prossiga, tem 3153. Para pushback, atualmente no 02. Correção aqui, pessoal, é posto para o táxi. Autorizado aqui para o táxi, 3153. 1715 na escuta. Poderia confirmar o estimado para iniciar o pushback? Agora. É no momento. Sente, muito grato. O Alfa X e Juliette autorizado ingresso, pátio 1 até portão 08. Esse é o Alfa X e Juliette. 219, chama Recife agora, frequência 125, décima 1. 251, obrigado. 2804. Prossiga. Descida direto bridge, boa noite 04. Sente agora. Paulo, Bono 897, busca estacionamento. Bono 897 é número 2 no setor. Aguarda, por gentileza. Aguardado. Quanto tempo, teria prisão? Firmão, segundo no setor, prisão aí de 5 minutos. Ok, obrigado. Passarei 2223. Afirmo, pronto, cópia. Passarei 2223, Salvador, Vitória da Conquista, autorizado, nível de voo 180. Decola 10, primeira curva à direita. Descida saída Arbor, após Arbor, voo Elefa. Após Elefa, via rota do plano de voo. 5450 no transponder, o controle em 120, décima 8, passarei 2223. Só corrigindo o transponder, o 5450. Reto para 3 após quando o ponto, pressionamento push. 5. 2.800, ataque do 3153 está com 169, lavoura 45 alter na cabina. Quatro e trinta de autonomia, Campinas, o alternado e o POB? É 4 e 5 de autonomia, o POB é 169. 169, Campinas, 4 e 5, com Regina, o TAN 3153, no ponto de espera, chama torre, 10895, altímetro no 093, bom voo. Ponto de espera, chama torre, 118.95, TAN 3153, obrigado. 1897 na escuta. Liga. Portão 04, coordenação aqui, pessoal, lá em Freira, reporte para o táxi. Passa na táxi, 897. Tráfego Salvador, 35384 para Maceió, de Porto da Índia, pronto para cópia, quando disponível? Posso for agora, pronto, cópia. Tiro 35384, autorizado Maceió, nível de voo 190, rota Golf 677. Decolo da pista 10, primeira curva esquerda, destino de saída Puca, transição Caju. 5453 no transponder, o controle 120, décima 8, o trip 5384. Para Maceió, 190, voa na Golfo 677, colocando o zero, subida, Puca, Caju, chama 453, 20, décima 8, controle Salvador, 35384, cortejamento correto, FA3 é após quando pronto, tracionamento para o SPEC. Parei para o SPEC. Salve Salvador, o atual FAX-Ray Juliette informando o centro, eu volto, obrigado, bom dia. Sente até a próxima, Alfa X-Ray Juliette. Bom dia, está 3153, ponto, espera dar o 10, pronto. Bom dia, 3153, autorizado alinhado e decolar da 10. Vento 080 graus, 079. Ali decolou da 10, da 3153. Segundo 897182 35 Campinas. 1897, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1013. 1895, obrigado, é mais. Está livre o táxi, informe para ingresso. Linha Papaquil. 3153, decolado aos 15, chame o controle em 120, décima 8. Então, 3153, contato, submarino nível 380, na saída da El Leda, pós-bridge. Da El Leda, bridge 3153, pode estar presente voar a Leda, senhor? Autorizado, tá, 3153. Mais um Leda, obrigado, tá, 3153. É 87. Está livre, informe, alinhado e pronto, Lima, volta aquilo. 297, livre decolagem, vento uma centena com 10 nós. Oh, vai ter que manter a posição um pouquinho aqui, que a cabine não tá ok, não, só um pouquinho, tá? Já entendi. Vai iniciar em 10 segundos aqui o 897. Ok. Iniciando o 897. Sente. Rio 98 no ONU, dessa via, chegada à Mária até 2000, ajuste no 0 no 3, aguarde final LS X-Ray, Rio 98 no ONU. Autorizado direto Duna, Rio 98 no ONU. Ono 897, decolado ao Zono 8, chame o controle, 120, decimal 8. 398, obrigado, Ono 897, bom dia. Tony Salvador, Ono 897, bom dia. Ono 897, contato, foi mantém 360, no Cidadel, Leda, pós-bridge. Ergo, Ono 897. Contato, foi mantém...